Farmácia Automotiva do Marajó chegou. Fala aqui pro pai que o meu som tá forte demais. O meu som tá forte demais. O meu som tá forte demais. O meu som tá forte demais. O meu som tá forte demais. Essa é a Saveiro Suprema, tocando todos os ritmos em alta performance e perfeito som. Exclusivo e inovador, com equipamentos de última geração. Aqui está a Saveiro Suprema. Essa faz parte da equipe Mega Doidão, de Portel, Pará. O grande momento chegou. Ei, Ariri, bota a Saveiro Suprema no 18. Saveiro Suprema, aqui sim toca, lá é só chiado. Deixou tô com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois de os cortes ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criado. Criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai embrasar. Módulos Sound Digital. Top baterias com as melhores marcas. Belíssimos. Estética Center. Esmalteria. Deixou, tô com a amiga e foi lá pra casa. Pra geladeira, pega catuaba. Depois de escote, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criado. Já pode ficar pelada, não demora. Que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai embrasando. Vai embrasando. Vai embrasando. Vai embrasando. Vai embrasando. Vamos lá, Ariri. Não alivia. Vai pra cima da concorrência. It took my whole life just to feel that. Now all these feelings never let me down. A thousand places everywhere I go, I feel the hearts beating, and even far, this is my home. Oh, never let me go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.

Suprema. Essa faz parte da equipe Mega Doidão de Portel Pará. Oh, o que me fez chorar? Vai embora daqui, a chave tá em cima da mesa. Longe vai ficar e de você não quero lembrar. Larga as suas roupas, se o que quiser, porque não vai doer. Não aguenta por cima, sou melhor que você. Safeiro Suprema, no 18. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Mariano, o DJ que faz a diferença, e você sabe disso. Bagulho do, bagulho do, bagulho do, bagulho do. É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Saveiro Suprema, com um projeto exclusivo e inovador, com equipamentos de última geração. Módulos Sound Digital. Top baterias, com as melhores marcas. Belíssimos, Estética Center, Esmalteria. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu. Pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu. Céu, céu. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Saveiro Suprema, aqui sim toca. Lá, é só chiado. É Chopitel, é Chopitel. Alô, Mel, Chopitel, caralho. É Chopitel, é Chopitel. BS Marisco, TechFix, assistência técnica. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. A sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Saveiro Suprema, aqui o sistema é bruto. Na potranca do bumbum, ela balança e o Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Vamos lá, minha Saveiro Suprema, mete pressão. Tô tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Vai ajeitar, vai ajeitar, vai ajeitar.

safadão, safadão, safadão, Mariana é safadão, safadão, safadão, Mariana é safadão, safadão, safadão, Mariana é safadão, safadão, safadão, Mariana é safadão. Júnior Santorini. Guilherme G3 na voz, tamo junto, moleque. Essa é a Safino Suprema, a supremacia automotiva do Marajó. Chegou. Das mãos pra cima vai girar, das mãos pra cima vai girar, das mãos pra cima vai girar, das mãos pra cima vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Vai girando, vai girando, vai girando, girando, girando, girando. Safino Suprema, tocando todos os ritmos em alta performance e perfeito som. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o Tai Saldi tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Essa faz parte da equipe Mega Doidão, de Portel, Pará. Vai, vai, vai, vai! Não quero ver ninguém parado, não quero ver ninguém parado, não quero ver ninguém parado, vamos decolar! Joga a mão pra cima e faz o ru. Pega, pega. Eu jogo a mão pra cima e faz o ru. Módulos Sound Digital. Top baterias com as melhores marcas. Belíssimos. Estética Center. Esmalteria. Bandida, Fix, assistência técnica, BS Marisco. Vê se para de correr atrás de mim. Você sabe que eu não tô mais afim. Quando eu te amava, você não deu valor. E vai sofrer por falta desse amor. Sei que sem você. Equipamentos de última geração.

lá, DJ Sander. DJ Marcos Cauê, Viviane Batidão, Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos tá mil maravilhas. Vai morar aqui, a chave tá em cima da mesa. Alivia, vai pra cima da concorrência. Técnica BS Marisco. Lentamente, tô sarrando em você. Lentamente, tô sarrando em você. Lentamente, tô

Tendências. DJ Mariano, a inovação em remix.